azul e púrpura o Senhor ordenou, vestes de glória ao seu povo ele deu. Arão, sacerdote, com honra a servir, no santuário sua luz a reluzir. Santidade ao Senhor em cada coração, ministramos com amor em adoração. Pedras de memória gravadas em luz, nossos nomes, Senhor, em ti, Jesus. Peitoral de amor, com 12 tribos em paz, em cada coração o teu nome se faz. Santidade ao Senhor em cada coração, ministramos com amor em adoração. Pedras de memória gravadas em luz, nossos nomes, Senhor, em ti, Jesus. As campainhas tocam com romãs a dançar, a voz do céu ecoa, nos convida a amar. Toda obra feita conforme o teu querer, Moisés abençoa e juntos vamos crer. Santidade ao Senhor em cada coração, ministramos com amor em adoração. Pedras de memória gravadas em nossos nomes, Senhor, em ti, Jesus. Todo tabernáculo, a tua presença está no altar de incenso. A oração se elevará com vestes de santidade. A ti vamos servir. Cada passo dado é por ti meu existir. Santidade ao Senhor em cada coração, ministramos com amor em adoração. Pedras de memória gravadas em luz, nossos nomes, Senhor, Jesus.